aurora vem raiando, anunciando nosso amor. Oh, aurora vem raiando, anunciando nosso amor. Desperta a cidade, o sol no céu flutua. Ele é mocidade, saudade é a lua. Aurora vem raiando, anunciando nosso amor. Desaparece.